Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música do Felipe Souza, Acende um Fogo, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei. Controlarei, eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês me acompanharem. Um beijão, Deus abençoe vocês.